Rota, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5045, no controle Salvador 120, decimal 8. Dael, lida, bridge, em bridge já intercepta o Zulu no meia e prossegue conforme a rota. Estimativo tá 3179, protegimento correndo, é forte, pronto para o pushback e acionamento. Ataque sua direita via Índia até o ponto de espera da pista 10. Lá, quando pronto, com a torre 118, decimal 95, ajustando 10, 11, azul 4039. Boa viagem. Linha 3, complexo sinal, chame torre 1895. Vai chamar a torre 11995, TAN 3663. 11895, TAN 3663. 11895, 3663. TAN 3304, desce para 2000 pés, que nega o 0011, autorizado sinal de essa porta estabilizada. 2000 pés, deu de 11, Golo 605, desce para 4 mil pés, que negão no 019. Tá bonito, meu, acho que golo no 019. Trip 5297, dá presente, foi direto pelo. Prepara o trip 5297, é na fase? Afirmativo, foi direto pelo. Direto pelo, dá presente, trip 5297. Mantenha uma posição, 403 não. Espera, 403 não. Pode. Chamei 6312, menino, solos 15, direito, olho grau, 121.9, solos. Livre direito, 121.9, chamei 6312. Está baixado e checado? Afirmativo, senhor. Gente, está 3663, o vento 040 graus, com 8 nós, pista livre, condutor junto. Livre pouso no 0, está 3663. Azul 4039, estou com agora uma recolhinha curta, após o traço, ali mantém. Já pode passar de 2 na pista autorizada ali, mantém para o azul 4039. Talvez acionada próxima ali na pista, na pista auxiliar, no próximo hangar, tá? Sim, time 312, talvez tenha alguma aeronave com transponder ligado e nós vamos verificar aqui no pátio, ok? Muito grato pela informação. Tá, obrigado. Solo, TNM 312, confirmando posição 1-0. Alfa, reporte Índia Juliette, o 6312. Provavelmente será 1-0, ok? Alfa, Índia Juliette, 6310. O 6312 consegue Juliette, portão 10. É o portão 10 pela Juliette, também 6312. O solo em 18, ao livrar direito, 1219. Livrando à direita, 1219, tá? 3663. Azul, pista livre, decolagem autorizada, 040 graus, minha dúvida. Gente, ele vai falar aqui para o azul 4039. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3663. Gol no 605, desce para 2.000 pés, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. É 2.000, é portão estabilizado LS, gol no 605. Muito bom dia. Poderia orientar o pessoal dos bombeiros que no momento da decolagem o caminhão fez um movimento muito brusco, em alta velocidade, a impressão que ia cruzar a pista. Que eles façam esse movimento um lado oposto da pista, ok? Sim, eu vou informar o pessoal do bombeiro, graças. Tá, 3663, Juliette, portão 08. Autorizado ingresso Juliette para o 08, da 3663. Tá, 3304. Tá, 3304, complexo final de Sami Torre, 1895. Sim, tá, 3304, obrigado. De Salvador, muito bom dia, o Azul 4039, decola na sua escuta. Bom dia, Azul 4039, contato radar, vai para o nível 360, vai direto Leda. quando meia decente. Pode coordenar o nível final 320? Negativo. Zero, quatro, graus, nós, pois autorizado. É só a direção do vento que eu não copiei. É 0,4, 0 graus, 8 nós. Filiposo está 3304, pistão no vento. Azul 4039, autorizado nível de voo 320, da presente voo direto Bridge. Nível 320, voo no Bridge, obrigado. Até a 39. Bom dia, tá 3859, autorizado chegada Bonf. Desce para 4000 pés, que negão no 0111, redução para 2509, número 4 na aproximação. Abdômen estabilizado no localizador, Gono 605. Gono 605, completo sinal, Sami Torre, Uno 895. 895, até mais, por quê? Tripe 5217, desce para 2000 pés, QNH 1091, livre LS, a porta estabilizada. Para 2000 pés, 1091, confirme livre das restrições de velocidade em quilo, reduz 200. Livre, tripe 5217. Gente, entendeu livre, tripe 5217. Direita 21.9, obrigado, 3304. 732, foi direto TAP. TAP? Salvador, 3304, Livano 10. Tá 3304, já táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, para 3302. Check 3, pouso autorizado, pista 1-0. Bem checado, pouso autorizado na 1-0, gol no 605. Pista 3732, desce para 2000 pés, QNH1 011, livre LS, porta estabilizada. 3732, está aqui, 32, o senhor reportará a estabilizada, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Livre. Salvador Web 9732, informação seu. Mochila Web 9732, desço para o nível 050, voz direto ITAP, da presente. 050 ITAP, 9732. Azul 4039, Santo Centro Recife, 13325, alterne 1251. 3325, alterne 1251. Bom dia, bom domingo, Azul 4039. Obrigado, igualmente. Vai estabilizar no localizador o TRIP 5217. TRIP 5217, complete sinal, Sami Torre, 1895. 1895, TRIP 5217. A direita do 1.9, solo, boa noite, 1.6. Torre Salvador, um bom dia, o TRIP 5217. 5217, potente aproximação, reporte técnico, está chegando. Sim, reportará o TRIP 5217. Está dando muito bom, chegou no 1605, ligou. Opa, 129, 1605. Perdão. Está dando bom, chegou no 1605, ligou. Gol 605, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Mike Eco Delta, informação quilo, ajuste 1011. Pronto, cópia. Autorizado Salvador, Manati, Grupo Zulu, rota direta, 1.000 pés, decolando da pista 1.7, curvando à direita, ingressando no corredor Axé, transponda ao padrão 0.125, controle Salvador 1.20.8. TRIP 5217, cheque trem, curva autorizada 1.0, vento 0.4, 0 graus, cadê? Sente, baixado e travado, passou externo, autorizado pouso na 1.0 para o TRIP 5217. Torre, pressionamento táxi de decolagem 1.18.95, ajustando 1.011, marca com delta regresso. Autorizado, chame para o táxi 3179. Camarada, 3732, autorizado a final ILS, que foi reportabilizado. Web 9732, desça para 3.000 pés, ajusta no 011, livre das restrições em TAP. 3.000, 11, 3.000, 9.7. 8217, bem-vindo, solo as 32, vou entrar direito, 121.9, solo. Obrigado. Vou entrar 121.9, 3, 5217, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Olá, Salvador, bom dia, gol 1923, quem é que dá quilo para Guarulhos? 1923, quilo correto, guarde cópia. 199. Delta, Lívia Sanache, táxi. Vai manter a posição antes da Juliette, aguardando o início do táxi do Airbus datando através do 09. Copiado, autorizado táxi a Pátio, Índia. Até o ponto de espera pista no zero, lá a torre 118, decimal 95. Ajustando no zero no 1, TAN 3179, boa viagem. Trip 5217, após a passagem da Airbus da TAN, livre acesso à parte principal via Juliette, remota 14. Zero, 5050. Vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite ocupa o localizador. Direita 230, limite ocupa. Vamos seguir o braço que está na posição de 11 horas. Afirmo, TAN 3859. Então, tá bom. Goro 923, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Guarulhos, GEO Pesulou 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde recebe Terovia, após conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva direita. Transponder 5053 e o controle de saída 120.8. Autorizado 360 para Guarulhos e a Pesulou 16. Sunny Adael, Leda após Brito. Decola 10, curva direita após decolagem, 5053, 1208, Gono 923. Correto, pronto, Gono 923. Trabalhando. Está 3859 autorizado, vai direto Duna, reduza para 1709. Ciente, está 3859. Indo, solas 38, direito, 21.9, solo. 29, está 332, obrigado, daqui a pouco. Tan 3732, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Tan 3732. Pesado, 9732. Web 9732, chame torre 11895. 2952. Autorizado, 020 graus, onde é que nós estaremos? A linha é toda no 0, 031, 729. A 3859, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado a sinal ILS, é posto estabilizado. E 2000, vai reportar estabilizado, 3859. Estou estabilizado, ILS, baixado, checando. 0732, quanto a aproximação, informa aí, pista livre. Guardando pista livre, 2. Tá, 3859, chame torre, 11895. 1895, bom dia. É o 732, check-train. Baixado, checado. Tente web, curso autorizado, 210-503-0962. Telefone, 10-673-9732. 3179, decolado 24.